fosse alma vacada na fazenda corredeira, eu levei 5 peão, capataz Chico Nogueira. Nós chegamos na fazenda na tarde de quinta-feira, de noite fomos dormir pra aliviar a canseira. Levantemos bem cedinho pra ver as vacas na mangueira. Na hora da marcação, acendemos uma fogueira. Tinha uma zipo mestiça, perigosa e pegadeira, tava com os olhos vermelhos, soltando uma faisqueira. Quando eu bati o marcador, só vendo que pagodeira, a bicha urrava tão feio que balanceava as parmeiras. Rebentou o laço e fugiu, em pé levantou poeira. Toquei meu cavalo em cima, perdi a vaca na carreira. A vaca sumiu de vista no meio da carrasqueira. Nisto apareceu uma moça vestida de boiadeira. Ela me falou sorrindo: isto é coisa passageira, me diga onde foi a vaca que eu já faço uma trapeira. A moça tava montada numa besta machadeira, jogou por cima da vaca, deu uma laçada certeira. Quando ela vinha de volta, a turma ficou banzeira de ver a moça brincando com a vaca na chinchadeira. Eu, quando fui pra ir embora, botei a mão na jibeira, puxei 500 cruzeiros e fui dar pra boiadeira. Seu moço, guarde o dinheiro, que eu não sou interesseira. Leve sua boiada embora, desculpe da brincadeira.